Não é fácil matar pessoas. Física e mentalmente, não acho que as pessoas entendam que você tem que extravasar. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Tem muitos outros como eu. Você acha? Baseado em uma história real, Mindhunter tem tudo para fisgar sua atenção do primeiro ao último episódio. Romance, investigação, psicologia, suspense e muita, mas muita conversa boa. Com direção de David Fincher, de O Curioso Caso de Benjamin Button e outros filmes, a série extrapola o gênero policial e oferece um drama intenso. Mas será que a série é tudo isso que estão dizendo? Bom, é isso que discutiremos no Davecast número 18, e para me ajudar nessa árdua tarefa, temos aqui o cara que adoraria fumar dentro de um avião, Gabriel Bocaletti. Opa! Tudo bom? Eu sou o Boca e Holden é um nome genérico pra qualquer série de Netflix. O cara que vai projetar o bunker do Dave Cash, Alexandre Camargo. Olá, tudo bem? Eu acho que é conhecida essa frase aí, né? TV brasileira tá aí. Meu pai imita isso toda vez que ele chega em casa. Estudante de psicologia e membro do time de League of Legends, The Same Again, Dominique. Prazer, meu nome é Dominique. Sou estudante de psicologia da São Francisco, tô participando aqui pelo convite dos rapazes aí. E se você quiser mandar críticas, sugestões ou elogios, acesse nosso formulário de contato pelo site, que o site tá mais bonitinho, de acordo com o Gabriel. Ou você também pode mandar um e-mail. E Gabriel, você pode, por favor, me dizer um e-mail? E não esquecer... talktodavecast@gmail.com. Agora tá na cabeça, rapaz. Caraca, lindo. Mais, entre também no nosso grupo do Telegram, t.me/tipodavecast. Então, povo, chegou aí Mindhunter, a mais nova série da Netflix. Chegou uma semana antes de Stranger Things. Então, foi uma semana bem grande, assim, com muitas séries boas e tudo. E eu deixei pra ver depois de Stranger Things. E eu acho que foi muito melhor. Eu já vou dar o spoiler, eu acho que foi a melhor série que eu assisti em 2017, cara. Chegou e me surpreendeu mesmo. Cara, tipo, talvez não a melhor, mas a que mais me marcou em 2017. Porque é uma série que te deixa pensando muito além do que você vê na tela, tá ligado? Gostei pra caramba da série. Mas eu acho que, tipo, o lançamento, a data de lançamento ser uma semana antes de Stranger Things foi um pouco ruim. Pode ter ofuscado um pouco demais a série. Sendo que ela merecia um bom holofote, cara. É, quando eu dei o play no primeiro episódio e eu comecei a assistir, eu achei que não ia ser tão legal. Até porque a atuação, principalmente do Holden Ford, eu achei bem robótica, assim. Não sei se vocês concordam, pelo menos nos primeiros episódios ele tá bem robótico. Mas com o tempo a atuação dele evolui e faz todo sentido aquela coisa no começo. É aquela coisa meio Breaking Bad, assim. Ah, a primeira, segunda temporada é só café em família e bacon vegetariano e é muito chato. Eu não concordo, mas muita gente fala assim. Mas quando você vê o panorama geral da série, o personagem faz sentido no começo ele ser mais submisso e... Eu não acho que a atuação seja ruim, eu só acho que o personagem ele é muito, muito fraco no começo. Ele se desenvolve muito durante a série, no começo ele é muito, muito no cantinho dele, muito quietinho, etc. E aos poucos a gente vê ele evoluindo. Sabe o que eu senti do Ford? Que nos primeiros episódios ele é aquele cara que aprende tudo na faculdade e quer aplicar aquilo que ele realmente só aprendeu na faculdade, sabe? O ABC certinho na faculdade. É, o sem experiência, fica... né, cara? Isso, ele tem bem esse tipinho nos primeiros episódios. É, inexperiente eu acho que é o que define ele mesmo, né, cara? Ah, não, com certeza. É, e no começo ele é bem pouco confiante em si mesmo, assim. Uhum. Dá pra perceber que é uma coisa bem Breaking Bad a toda a temporada. No começo ele é todo quieto na dele e no final, cara, ele tá confiante tá tão confiante no trabalho e na capacidade dele que ele manda lá o pessoal do FBI se fuder e saiu da sala, tá ligado? Ele muda muito. É, ele fala, o único erro que eu fiz foi não confiar em mim mesmo. Foi, tipo, bem marcante essa frase. Ah, puta, essa frase aí foi... top mesmo. Você vê que, tipo, se você comparar essa atitude dele com o começo dos primeiros episódios, você vê, tipo, uma evolução e uma mudança de não de caráter, mas assim, uma mudança de atitude muito nítida, cara. É muito bacana ver como até a atitude como isso tudo... que ele tem com a Deb, você vê que já vai mudando a partir do momento que ele vai criando mais confiança nele, né? Sim, sim, sim. Sim. Sobre a atitude dele com a Deb, eu acho que como ele tá tão envolvido nesse lance da psicologia e de criminologia com os bandidos, ele... Sabe aquela pessoa que Tipo, o ateu que virou ateu, ou a pessoa que virou testemunha de Jeová, só sabe falar naquele assunto? Uhum. A pessoa e eu percebo... bitolada. Isso, é, só sabe falar de um assunto. Fica muito viciado em algo, só sabe falar de um assunto. E acho que acontece isso com ele e a Debbie, assim, ela não gosta. Tipo, ele só fala dos crimes e quando ela quer mudar de assunto, ele fica, não gosta, entende? Acho que virou uma obsessão pra ele. Sobre isso, né, quem faz psicologia, quem estuda transtorno bipolar, quem estuda qualquer tipo de transtorno, todos acabam... Nunca ouvi história de um que falou que não ficou persecutório. Você começa a se identificar com tudo. Teve até uma cena que ele vai transar com ela e ela tá com aquele sapato... Ele nem consegue se concentrar, porque ele tem muito medo de aquilo agradar ele e ele ter o transtorno. Sim, exatamente. É isso que eu ia falar. Ele tem medo de... Não é que ele tem medo do que aconteceu, que ele fica com aquela experiência na cabeça traumática. Mas ele tem claramente, tipo, medo de estar se tornando parte daquilo, sabe? É, tanto que no último episódio ele sente... É que eu não sei se eu posso contar ou não certinho o que acontece no último episódio, mas tanto... Spoilers, tá liberado. Tá liberadaço. Então, quando ele leva aquele abraço, né, eu acho que vem tudo... É que não mostra no seriado, mas vem tudo aquilo na mente dele que ele fica transtornado, né, cara? Cara, esse abraço que ele recebeu do cara, do Camper, é justamente o que fez eu tipo... fazer todas as minhas anotações sobre essa série. Porque assim, antes disso eu não tinha captado exatamente o que estava acontecendo, mas eu acho que esse abraço foi o stressor dele, sabe? Porque eles falam durante a série aqueles métodos, como acontece, etc. Então assim, a minha teoria é de que o Holden, ele tá a caminho pra se... Ele tá assim, no mesmo caminho pra virar um serial killer. Que ele tá passando pelas mesmas coisas que ele analisou no serial killers com quem ele conversou. Então assim, quando ele tava sendo confrontado e aquele sentimento de perder o controle, o processo mental dele, ele vai mudando, ele vai tendo medo de se agradar pelas coisas que os serial killers com quem ele conversa agradem ele também. E assim, eu acho que com o passar da série ele vai criando confiança, mas ao mesmo tempo ele também vai tentando assim, ele vai se voltando pro caminho de quem ele tá estudando, sabe? Porra, cara, nossa. Eu não tinha pensado nisso. Caraca! Não. Eu não pensei, tipo, eu acho que não vai por esse lado. Eu acho que também não vai, porque eu acho que a série não vai destruir um personagem com o qual a gente criou empatia desde o começo da série. Mas assim, eu acho que, pelo menos pra mim, eu não sei se eu tô viajando não demais. Não por isso, cara. Mas acho que a realidade não acompanha isso. Sabe por que também... Bom, não sei, né? Mas sabe também por que eu acho que ele não vira um serial killer? Porque, como ele é um dos... Ele é o principal da série, aquele cara que toda hora tá aparecendo na série, que a gente não sabe o que vai acontecer com ele na segunda temporada... Uhum. Não, sim, ele com certeza... Que vai dar um jeito de acontecer alguma coisa com ele. Os dois vão se misturar na história, sim. Não, eu não quero dizer que ele vai virar o serial killer da próxima temporada. Eu só quero dizer que, assim, eu acho que ele tá passando por um processo semelhante ao que ele tá estudando, entendeu? E talvez isso seja até importante pra ele entender mais sobre o processo na próxima temporada. Entendi. Eu acho que existe uma grande diferença entre ele virar um psicopata e na série, com os acontecimentos, ele acabar se influenciando. Sim, porque, exatamente. Por exemplo, existem muitos momentos da série que você consegue ver, não quando ele tá... entrevistando os bandidos lá, os psicopatas no caso, e ele tá imitando as falas pra descobrir algo, mas muitas coisas do dia a dia, ele tem atitudes que são muito parecidas com as pessoas que ele entrevista, mas... Ah, mas a pessoa acaba se influenciando, né? Assim, eu acho muito difícil de não se influenciar. Sim. Nós somos influenciados por absolutamente tudo, nem que seja negativamente. E mesmo porque que tem, eu não lembro qual episódio que o Bill, ele começa a conversar com a doutora lá, a Wendy, e ele fala pra ela, nossa, eu não sei como que esse cara consegue ser tão frio, né, falando do Ford. E eu lembro que ele falou dessa parte do Ford, nossa, como ele consegue ser tão frio, que... Tanto que, foi naquela cena lá que ele falou que era pro Bill ter comentado um pouco mais sobre o filho dele, né, não lembro qual preço que eles estavam conversando. Sim. Aí ele não quis falar do filho, né, eu acho que era aquele dos sapatos, não era? Era das cócegas. Quando falava das cócegas do diretor lá que fazia cócegas no moleque, eu falei, imagina se estivesse fazendo no seu filho. Ah, é verdade, falei, verdade. Não fala jogo do meu filho, bem não. Sujo, né? Não bota meu filho na conversa, é verdade. Né? Que é usar uma técnica que ele usava com os psicopatas. Sim, usar uma coisa próxima. Isso é verdade. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que ele é uma pessoa fria, o Ford, mas ele tá sendo influenciado por essa galerinha aí, né, cara? Então... Eu acho assim, que ele não necessariamente é frio, mas ele tá tão interessado no assunto, sim, que ele não consegue. Ele tá tão focado, ele tá tão instigado, que ele nem consegue, assim, se importar. Sabe, a curiosidade vem primeiro, talvez. E em relação a interesse, no começo da temporada, quando eu vi o Ford, ele se interessou pela doutora Wendy, eu pensei que ia ter um negócio entre os dois ali, né, cara? Mas depois que descobriu que ela é lésbica, né, daí eu falei, nossa, que... Aí parece que acabou o encanto dos dois, né, não foi mais... Não teve mais um pouco esse foco, né? Eu nunca pensei pra esse... Nunca pensei nesse caso, na real. É interessante isso, porque é uma série que fala sobre transtornos psicopatológicos. Uhum. E o que era a homossexualidade naquela época? Um transtorno psicopatológico. Era um transtorno, assim como a psicopatia. Era igual, era visto de outra maneira, porque não prejudicava ninguém, então era visto num teor mais religioso, mas no DSM, que é onde descreve os transtornos, está descrito como um transtorno naquela época ainda. Até... Deixou de ser só em 1940. Uhum. Olha, tá em um ponto que eu não tinha, sim, parado para pensar sobre aquela época. Esse é um negócio que me pega na série às vezes, que assim, muitas vezes eu esqueço que a série é de época, sabe? Muitas vezes eu esqueço que a série não se passa nos dias atuais, porque, não sei, uma abordagem tão bem feita, tipo... Sabe por que eu acho isso também? É que a gente tá acostumado com coisas de época, a qualidade do vídeo não ser boa, né? Ser um pouco mais desfocado. Sim, e quando você, sim, vê uma qualidade tão boa de vídeo, eu acho que você esquece disso, né? Sim, sim. Mas eu acho que é mais por causa do tema, que é um tema, assim, tipo, ainda muito atual, sabe? Isso, sim, é verdade. Algum de vocês viram, leu o livro? Não, infelizmente não, eu, cara. Não. Eu também não, mas será que foi dali que começou a vir o tema serial killer, né? Porque ele foi evoluindo a terminologia. Acredito dele, que, né, seja dali mesmo. Sim, sim. Eu vi que o livro é escrito por Douglas, não lembro o sobrenome, mas o Holden Ford é baseado nele. E o livro, ele tem muitas coisas que tem no livro, tem na série, e algumas coisas eles mudam. Por exemplo, a equipe não era tão pequena, existiam mais pessoas envolvidas. Uhum. Ele realmente entrevistou o Edmund Kemper. O livro, ele é muito mais documental do que essa coisa de romance ou um drama mesmo, como é feito na série. Uhum. Mas é totalmente baseado e o livro tá vendendo bastante. Eu vi aí que já tem até podcast fazendo sobre o livro. Ah, olha que só legal. Sobre o livro. O nome do escritor, Kemper... é John Douglas. John Douglas, certo. O Kemper é um dos meus personagens favoritos da série, com certeza, cara. Com certeza a melhor atuação, eu acho, sim, que não tem, sim, como, sim, discordar disso, cara. Porque assim, você primeiro escuta a história dele, você pensa em um cara, tipo, nossa, sabe, você pensa naquele estereótipo do cara que na assustador, escória. Daí você chega lá e, tipo, ele tem a cara de um pai de família panacão, tá ligado, que assiste Domingo Legal. E daí assiste conforme Liberato. Ele assiste o Gugu Liberato lá, mano, e tá tranquilo. E daí conforme ele vai falando, você percebe assim que o negócio é completamente louco, é completamente psicológico, sabe? E você cria um terror dele, mas não pela cara dele, sim pelo que ele fala, pela atuação do cara, né? Isso é genial, cara. Ele com certeza, sim, é a melhor atuação da série. Se você vê as entrevistas do Edmund Kemper na vida real e compara, já tem vídeos no YouTube fazendo isso, e compara com a atuação do Cameron Britton, eles são muito parecidos. De, tem até falas rosto, que são repetidas. Tá falando, ou de... De rosto, do jeito de falar, do jeito de se gesticular. Então, o trabalho que foi feito nesse cara foi genial, assim. Tanto que na cena que ele fez com o Ford lá, que ele colocou a mão no pescoço dele a primeira vez e começou a falar, olha, você tá sentindo? Isso aqui é só músculo? Sim, rapaz, cara. me deu um gelo, nossa, na espinha aqui, rapaz. Tem gif disso aí por tudo, cara. Não, esse cara é muito bom mesmo. E a gente consegue ver bem esse lance da psicologia, como o FBI, ele tem uma visão negativa. Principalmente nos primeiros episódios, a gente consegue ver que a psicologia é visto como algo assim, de hipster, né? De hippie, no caso. Uhum. Algo de hippie, e que não funciona e tal. E eu acho que é muito interessante eles tocarem nesse assunto, porque muitas pessoas hoje em dia ainda têm esse tipo de visão. Tem, e até há pouco tempo falavam que psicologia era curso pra esperar marido. Sério? Eu não sabia dessa, cara. Caraca. Que pisada, mas eu ri, velho. Nossa, mas sabe o que? E também tá começando a mudar agora, porque... Não sei, essa é uma opinião minha também. Como agora tá começando a entrar na moda esses palestrantes. Esses palestrantes aí, o Cortella e, uhum. e a galerinha toda. Leandro Karnal. O Karnal e tudo mais. Eu acho que essa visão da área da psicologia tá começando a mudar, né, cara? Porque como você pode ver, a maioria é tudo povo jovem que tá curtindo esse cara, né? E, sim, bom, sim. Eu, na minha opinião, eu acho que deve estar começando a mudar esse lado da psicologia. Não sei, pelo nosso psicólogo que tá falando com a gente aí. É que tem muito profissional ruim, cara, de verdade. Nem todos são bons. E eu tenho uma pergunta pra você, pra fazer pra vocês aí. Tem aquele episódio lá que o Ford com o Bill vai entrevistar um preso. Aí ele começa a entrar na linguagem do preso, né? Tanto que ele faz menção das outras putinhas e tudo mais, né? E daí o Bill fala pra ele, cara, manda essa fita pro espaço aí, porque quando a Wendy vê, cara... Não é nada vergonhoso você se livrar dos primeiros 10 segundos dessa conversa. Isso, então. Então... Já avisei que vai dar merda. E acabou dando a merda que deu, né? Deu. Mas o que vocês acham? Eu acho, na minha opinião, que ele devia ter feito... Se é certo ele ou se é errado. Ele devia ter entrado na mente do cara do que fazer aquelas perguntas certinhas que ela quer, que cara, faça que tá no roteiro. Eu consigo ver pelos dois lados, sabe? Porque, tipo assim, se você fizer isso, você não segue um protocolo. E se você não segue um protocolo, você não consegue encontrar uma maneira... Você não consegue encontrar um método científico, exatamente, cara. E sem um método científico, você não tem como comprovar isso. Então, ao mesmo tempo que é a melhor maneira, você também não consegue, tipo, ter um respeito no meio científico, etc. O que eles estão tentando fazer ali é tentar espalhar esse método, né, cara? Pelo menos que eu acredito. Fazer um estudo pra conseguir aplicar um método que vai ajudar a polícia. Sim. Só que se você não conseguir aplicar um método científico na pesquisa, eles também não vão conseguir fazer isso. Então, assim, é um jogo de dois lados, aí eu consigo entender os dois lados. Sim, sim. Mas é aí que eu consigo ver a diferença entre o Holden Ford e a Wendy e o Bill Tench. Sim, o Holden Ford parece que ele quer provar pra ele mesmo que ele consegue. Que ele consegue fazer aquilo. E a Wendy e o Bill, eles querem fazer um método científico pra ajudar o FBI. Então o foco deles tá em dois lugares muito diferentes, entende? Eu acho que isso é, tipo, não esperado. Não é que é inesperado, mas você consegue ver isso desde o começo da série. Porque ele desde o começo tá tentando se provar. E quando ele começa a criar um pouco de autoconfiança e ele vai lá e consegue perceber que, assim, ele é bom em alguma coisa, ele quer se provar pra ele mesmo, ele quer mostrar que ele é, sabe, que ele é capaz. Então... Sim. E outra coisa também que tava passando pela minha cabeça é, será que ele tava querendo, não sei, ser um pouco estrelinha? Porque, ó, quando ele fica sabendo da história do livro, o olho dele já brilha. Aí quando ele vê a notícia deles no jornal, ele já muda o comportamento. Ele até começa a conversar com o Bill, então eu acho que um pouco do estrelismo deve estar batendo nele também, né? Eu acho que não necessariamente estrelismo, mas acho que pode ter subido a cabeça dele o sucesso. Não necessariamente, tipo, sucesso... Foi um sucesso, né? O sucesso no sentido de, tipo, das coisas estarem dando certo, ele conseguir estar entendendo a mente dos caras, sabe? Acho que esse sucesso foi subindo a cabeça dele, foi muita autoconfiança, talvez... E ele é uma pessoa muito astuta, né, cara? Porque, olha, quando ele foi terminar pela última vez com a namorada dele, você viu como ele já traçou de uma vez ali a história? Ah, não, você só trouxe um copo de vinho, você já tá sendo assim comigo. Ah, então você já quer terminar, né? Sim. Acabou de uma vez, cara. Esse Ford, o cara é muito rápido. O cara é muito, muito esperto. Sobre isso dele terminar e voltar com a namorada várias vezes, eu quero deixar aqui uma dica do canal Entre Planos. E eles fizeram um vídeo que se chama O Que Mindhunter Não Te Mostra. E sobre aquilo que o Gabriel falou no começo, dele estar se tornando psicopata ou se influenciando, cinematograficamente falando, faz muito sentido também, porque os crimes, o que diferencia Mindhunter de outras séries e filmes de psicopatas? Uma coisa que eu acho que a gente consegue colocar é que ele não mostra os crimes. A gente vê da expectativa ali, da visão dos policiais. Então a gente meio que brinca de CSI também. E não tem aquela cena em que ele vê a namorada na lavanderia e ele entra e a gente pensa, nossa, vai ter uma cena emotiva, ele vai pedir pra voltar com ela ou ele vai terminar de vez com ela. E a série simplesmente corta essa cena e volto pra uma outra cena que do plot mesmo, dos psicopatas e tal. Sim, sim. E daí pula pra outra cena e eles já estão juntos no mercado na maior amizade. É, isso é verdade. E o espectador, ele fica muito assim, cara, por que vocês fizeram isso? Mas, com certeza, o David Fincher não é burro e ele sabe o que ele tá fazendo. Eu gosto muito da linguagem de cinematográfica desse filme, cara, dessa série. Meu, com certeza, cara, com certeza. Interessante isso que você falou, porque a realidade é essa. Ninguém faz cena em lugar nenhum, ninguém... Sim, sim. Meu amor, me desculpe, isso não existe. Você vê a pessoa e você toma uma decisão. Você quer fazer alguma coisa a respeito disso ou você quer seguir sua vida? E o que ele fez, pelo visto, foi tomar uma decisão a respeito disso e falar com ela. Muito agora, interessante. Vai, uma pergunta vai que eu tenho pra vocês... Se vocês estivessem na situação dele, vocês iam continuar andando ou entrar na lavanderia? Continuar andando. Eu continuo andando. Ah, eu acho que eu continuaria andando também. Eu não entendi, cara. Direito. Ela pegou o Patrick lá, ela ficou com o cara? Ficou, né? Tá ah, louco. Eu acho que sim, né, cara? Que, só pela posição que ela tava lá na mesa. É, então, essa é outra coisa. Você também tá na mesma visão do Holden. Você não tem a certeza, mas sim. Você foi posto em uma situação em que você, assim, como posso dizer, né? Configurado, que eu quero dizer. É, mas você fazem achar você que sim. Você tá na entendeu? Visão de alguém, né? Sim, isso, sim. Isso. Você tá na visão do Holden. Então, assim... Cara, e disso dele ter voltado com ela, talvez a série não explicou, mas ela não tivesse ficando com o cara. E naquele diálogo em que a gente não viu, ela tenha se explicado. E a gente olha, nossa, que idiota por ele ter voltado com ela. Mas e se, né? E se ela conseguiu se explicar e teve realmente um motivo? Uhum. É muito complicado, mas... Às vezes ele simplesmente pode ter entrado e falar, viu, sei lá, eu gosto me exaltei, de você. Me exaltei, pensei demais com o pouco que eu vi, desculpa aí. Sabe, a gente também não tem certeza o que aconteceu. Eu não continuaria andando igual vocês falaram por nada. Eu ia querer saber exatamente o que aconteceu. Que merda foi essa? O que que houve? Isso é muito bom, eu acho que eles não ficarem também, né, sabe, batendo nessa tecla do romance e de o casalzinho, porque, cara, a série não é pra ter... Porque Hollywood, principalmente, todo filme, não importa o gênero, não importa quem que esteja, tem que ter um casalzinho. Uhum. E, cara, isso é muito maçante, é chato, sabe? Ninguém fica aguenta tipado, mais né? Isso e... Sim, sim. Uhum. E tem os casais nessa série, mas os casais são super interessantes. Eles têm todo... Eles fazem parte do plot geral. Então, até aquela coisa dele vai transar com ela e ele vê que ela tá com o sapato. Cara, isso é de uma riqueza pro sim, plot sim, geral, sim. Pro enredo. Inacreditável, entende? Uhum. Isso é verdade. Vocês... Sabiam dessa coisa de que antes dos anos 60 os crimes eram muito passionais ou eram muito mais fáceis de descobrir, porque quando alguém morria, ou era porque era feito pela família, namorado, algo do tipo. E no começo, acho que no primeiro episódio eles comentam isso, que depois dos anos 70 isso mudou. E se alguém morre, fica muito mais difícil de descobrir. Vocês sabiam desse detalhe? Porque eu achei muito interessante, depois eu pesquisei, era realmente verdade isso aí. Não, eu não sabia não, cara. É, eu também não sabia, mas eu acho que isso tem... Tem até ligação com a evolução tecnológica, eu acho, cara. Porque sério? Não é que, assim, antigamente você... Ah, o único crime que foi cometido é porque foi a família que fez, porque era assim, entendeu? Ah, agora mudou porque a gente não sabe porquê, sabe? Não, não é que não tem motivo. Eu acho que, tipo, a evolução tecnológica abriu algumas possibilidades, cara. Como cara. Assim? Eu discordo, eu acho que ele tá querendo dizer aquela coisa, aquela velha máxima, tipo, antes da pólvora o mundo era muito bom, e eu discordo não, disso. Não, entende? Não é isso que eu tô querendo dizer, não, não de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu tô dizendo que assim, basicamente é o seguinte, a gente antigamente, os crimes eram feitos por pessoas próximas ou família, porque só existia pessoas próximas ou família. A gente vivia em pequenas sociedades, pequenas cidades, e conforme a evolução tecnológica possibilitou a gente, tipo, começar a expandir, acontece isso também, entendeu? Tipo, se você quisesse matar alguém, tinha que ser alguém dali mesmo. Tipo assim, cara, eu tô numa cidade que tem 100 habitantes, eu quero matar alguém, vai ser alguém que eu não conheço? Não vai ser alguém que eu não conheço, entendeu? Ah, então você acha que é muito mais lógico, assim, o negócio é muito mais simples. Eu acho que não é um negócio tão complicado, tipo assim, nossa, eles estão simplesmente ficando louco e a gente não sabe explicar porquê. Eu acho que, assim, é só pegar um pouco da evolução da sociedade e ver que as coisas mudaram e com isso as possibilidades também mudaram, entendeu? faz sentido, só uma coisa não faz sentido para mim. Porque a gente tenta analisar tudo de forma racional. Ah, por Certo. que o cara matou a mulher? Porque ela transou com o vizinho. Faz sentido, é racional, né? A toda a questão da série, para mim, é os detetives tentando entender o Aí. emocional, que é o trabalho da psicologia. Nada Sim. na psicologia é racional, é tudo emocional. Entendeu? Esse é o grande lance dessa série. E é E eles isso que passando o tempo segura a todo. gente na série, né, cara? Esse lado Sim, com emocional certeza. da série que. Porque ninguém conhece de certo como é que funciona. Sim. Sim. Ô, Dominique, eu vou te perguntar um negócio. Você acha que a maldade no ser humano ela aumenta com o tempo? Ela aumenta de algum modo? Ou simplesmente as pessoas começaram a se matar por algum motivo? Acho que Porque é isso que eu não consegui entender. O ser humano é o único animal, o único ser vivo da Terra que nasce sem nada, sem saber falar, sem saber se defender, sem saber fazer nada. Tem que aprender a tudo e precisa de coisa e se manter aprendendo a vida inteira. Acho que ele nem nasce bom, nem nasce mal, ele acho que ele não nasce nada. Ele nasce o ser mais neutro do mundo. Certo. Então, Então. você diria que, tipo, tirando alguns problemas fisiológicos, sei lá, alguém que é tendencioso à psicopatia por causa de Sim, problemas sim. de E que é nascimento e tal, o possível, que é né? possível. Existem pessoas que Mas assim, nascem você mesmo acha com algum que distúrbio a hormonal. maioria das vezes seria condicionamento, por exemplo, de uma criação? Acho que a maioria das vezes sim. Primeira relação com a mãe. Do filho homem, primeira relação com a mãe, eu acho que isso é muito importante. Agora, se a pessoa nascer, por exemplo, o que leva ao autismo, que é o filho do Bill lá, o que leva a certas coisas, eu de verdade, no meu terceiro. Cara, o meu irmão, Sim. ele tem essa síndrome e, inclusive, os médicos já comentaram uma vez que eles acreditam que um dos motivos disso ter acontecido é que o cordão umbilical ficou em volta do pescoço dele durante alguns meses aí de gestação e que ele pode ter tido um pouco menos de oxigênio no cérebro. Sim, só Sim. comentando sobre isso aí que você falou agora, porque ele tem essa síndrome, então, sim, eu também não entendo direito ainda, mas é. Eu achei muito interessante isso que eu escutei dos médicos. Outra questão também que eu queria levantar. Será que hoje em dia, bom, eu não entendo muito bem dessa parte, mas será que hoje em dia ainda é feita essa análise com esses serial killers hoje em dia? Será que eles param, entrevistam, tentam entender esse lado psicológico? Aqui no Brasil eu quero saber, não a galera lá fora. Será que tem muito isso aqui? É, mano, então, quando, assim, eu até ia desenvolver a resposta, mas você falou assim, não, mas eu quero saber só no Brasil, eu fiquei quieto, sabe? Não, deixa quieto, não tem o que dizer. A gente tá com tanto contato com a morte todo dia. Minha mãe disse que foi viajou para São Paulo. Tava andando na rua, um cara tava morto e o pessoal em volta tirando foto, mandando no WhatsApp. E é muito tenso isso, né, cara? É, tipo, as pessoas se acostumaram com a morte de um jeito que virou Banal, rotina. cara, virou banal. Banalizou, né? Eu ainda moro no interior, as coisas ainda são um pouco diferentes, mas assim, eu entendo o que você quis dizer. Sim. Aqui a gente andando de carroça e tal. Não, mentira. Mas, cara, quando o Ford começou a querer entender a mente do psicopata e tudo mais, cara, eu achei de uma grandiosidade isso, cara. O cara querer entender o porquê que ele fez aquilo para ele poder prever futuros assassinatos. Nossa, eu achei isso sensacional, cara. Por isso que eu queria saber dessa Quando. curiosidade se no Brasil acontece isso, mas complicado, não? Quando ele tá lá fazendo aquela palestra, aquela escola móvel com o Bill, e ele fala do Charles Manson e que talvez ele fala, uma possibilidade. Por que a gente não entrevista ele e os policiais se revoltam? Pra mim aquilo ali já mostra muito do que a série vai trazer. E de qual era a mentalidade das pessoas naquela época. Porque Eu assim, acho que a série cara, ela o trata Charles muito. Manson. A série trata muito do assim. Como posso explicar? Da força que as pessoas têm contrária a uma visão diferente da delas, entendeu? Tipo assim, mesmo que alguma coisa vá trazer algum tipo de evolução, algum tipo de progresso, como isso vai contrário ao normal, ao comum, do que as pessoas já estão acostumadas, eles têm uma resistência. Eu E acho um cara que. como o Charles Manson, ele é um monstro, certo? É, Todo mundo sabe exatamente. disso e ele mesmo fala. Mas ele é um monstro que tá preso e talvez ele queira falar com você. E isso vai te ajudar a conseguir prever outras coisas. Então, é muito interessante, cara, como, assim, as pessoas têm uma visão contrária, tipo, tira da sociedade. Claro, é o certo, né, tirar da sociedade. É, a pessoa não tem condição mas de elas... viver em sociedade, tem que ser retirada. Sim, sim. Mas eles deixam ele lá apodrecendo, e é um potencial muito grande pra estudos, entende? E hoje em dia o pessoal ainda tem esse sentimento, né, cara? Você vê, você escuta um monte de lugar o pessoal falando, bandido bom, bandido morto, aí parará, e continua nessa linha aí. É complicado, né, cara? Eu não sei se alguém chegou a pensar nisso, mas assim, a série em momento nenhum ela mostrou coisas desnecessárias, certo? E eu tentei assistir essa série me pegou muito desde o começo desde o primeiro episódio. Então eu assisti essa série com muita atenção. Então a série não mostrou nada desnecessário durante todos os 10 episódios. E tinha vários momentos que eles mostravam a Wendy lá no apartamento novo dela, dando comida pro gato, exatamente. Que aquele gato nem aparecia. E eu acho que isso foi linguagem cinematográfica de novo, cara. Eu, tipo assim, na minha cabeça, o que eu consegui desmistificar foi que, assim, ela alimentar o gato e todo dia ter um resultado melhor, que o gato tá começando a chegar e criando um pouco mais de confiança, é como se, assim, fosse uma analogia pra pesquisa dela, que as coisas estão indo direito, entendeu? As coisas estão evoluindo aos poucos. E quando a formiga chega, né, ela vai lá e pega o pote do gato, tá cheio de formiga, é porque é um resultado inesperado na pesquisa. Algo vai acontecer. Isso não necessariamente porque o resultado foi ruim, mas talvez porque o Holden, sabe, fez uma cagada ali com os superiores dele e tal. Então, não sei se vocês já moraram sozinho. Eu tive uma época que eu morei sozinho também. E às vezes a gente, nas pequenas coisas, a gente quer se apegar pra, às vezes, lembrar da casa, lembrar da família e tudo mais. Uhum. Como ela tinha se separado da esposa dela, a namorada dela, e ela foi morar pra lá, ela não tinha ninguém, né, cara? Então, a partir do momento que ela viu aquele gatinho, ela começou a pegar um sentimento em relação àquele animal. Na verdade, ela nem sabia se era gato ou não, né? Mas a gente, pelo barulho, a gente suspeitava que era, ela também. E cai nisso que você falou, né? Daí começou a juntar um monte de formigas, daí ela se assustou em relação àquilo. Novamente a série mostrando os fatos na visão de um personagem, né, cara? Que a gente tá, assim como ela, a gente não tem certeza absoluta do que tá acontecendo. A gente só fica com uma diquinha. A gente tem que adivinhar mesmo. O que eu entendi disso aí é que a série, no geral, ela é bem pesada, ela tem várias cenas pesadas e momentos muito tristes, assim, tensos. E quando ela começa a alimentar o gato, eu penso, cara, vai ter daqui a pouco um momento fofo dela com o gato, algo do tipo. Uhum. E quando ela vai lá pegar o pó... É que assim, a gente cria uma rotina com aquilo. A gente vê sempre ela dando lá a comidinha, então pra gente é algo normal, como espectador. Mas quando ela pega e aquilo lá é só formigas, e é uma cena bem... tipo, não tem nenhum assassinato, não tem sangue nem nada. Mas causa uma estranheza ver aquelas formigas dentro do pote. Causa um incômodo. Eu acho que a série ela só tá tentando manter, tipo assim, cara, desiste. Você como espectador, você só vai ver tristeza aqui e o mundo tá cada vez mais violento. E aceita. Cara, aí a gente entra em arquivo X e agora eu me animo, entendeu? Agora eu brilho. Cara, quando ela desceu lá embaixo, ela tava só de camisola e ela tava lá bebendo vinho. Calma. Eu pensei assim, vai rolar um estupro, algo do tipo, porque cena de lavanderia sempre é estupro. Nossa. Não é? Não, cara, cena de lavanderia é. Não, mas eu acho sei, que cara. Ia quebrar muito o clima da série se ela fosse estuprada, porque a série não vai mostrar o crime, ela só vai mostrar você na visão dos policiais. E depois que eu pensei, não faria nenhum sentido ela ser estuprada ali, mas o clima ali, a vibe que tá aquela cena, muito silêncio, ela só de camisola, descendo lá embaixo sozinha, à noite, eu pensei, cara, vai acontecer alguma coisa errada com ela. Não sei, foi só um feeling. É que a gente vai ver uma série de sobre psicopatia, a gente já quer o Hannibal, né? O Hannibal comendo gente humana, comendo gente morta, ou Seven, tá ligado? Mas o Mindhunter é totalmente diferente disso. Eles não vão mostrar os crimes, eles vão mostrar entrevistas. Isso até é um dos motivos que a série tem um ritmo mais lento e muita gente não gostou. ela realmente não te mostra muita coisa. É só entrevistas, diálogos, como eu disse na abertura, muitos diálogos e diálogos muito bons. Uhum. Eu acho então, que pra você gostar dessa série, você tem que ser um pouco quebra mudo, muito a expectativa. Hein, você tem que estar... Porque assim, o forte da série é o diálogo e o enredo, cara. É, então você tem que ser um pouco Holden pra você estar interessado nesse assunto e, tipo, sabe, entrar um pouco na cabeça dele. Sim. Sim. Inclusive, eu tenho essas noias, assim, uma vez por mês, sabe? Uma vez por mês eu falo assim, nossa, cara, psicologia é muito bom, eu preciso estudar essa bagaça. Eu nunca faço porque eu sou preguiçoso, mas, assim, sempre tenho esses momentos. E acho que é por isso que eu, sei lá, fui tão pego na série, sabe? Porque eu me sentia no lugar do Holden em alguns momentos. Eu também ficava com curiosidade, tipo assim, como uma pessoa que divide 99% do DNA comigo consegue pensar de uma maneira tão diferente a ponto de fazer uma coisa que, sabe, que me, pode me causar pesadelo, sabe? Tipo, sim. Uma pessoa fez com tanta naturalidade uma coisa que eu tenho, assim, completa aversão, sabe? Sim. E essa coisa dos psicopatas... eles passarem por situações que todo ser humano meio que passa. Quem nunca brigou com a mãe, brigou com namorado. Quem nunca teve um momento difícil e de raiva. E eles têm esses mesmos momentos que quase todo ser humano tem, só que eles extrapolam, né? Eles passam do ódio mental, ou daquele ódio reprimido, para uma agressão física e muitas vezes sistemática, né? Organizada. Matam mais de uma vez e cara, eu achei isso muito interessante, que eu pensei, qual é o meu limite? Uhum. Será que um dia eu vou fazer isso e eu vou estar sendo estudado? Sabe? Eu não sei se vocês conseguem ter esse mesmo sentimento que eu, mas é algo muito tenso, essa coisa do DNA. Ele é um ser humano como eu. Muitas vezes durante a série eu pensei, cara, o que que me separa dessas pessoas, sabe? Tipo, será que eu tô encaminhando pra isso às vezes? É bem, bem complicado isso aí. Cara, uma coisa que me chamou muito a atenção na série foi a fotografia. Ela é sempre muito fria e escura, uhum. Sempre retratando tons de azul, de roxo e de preto, né? De cinza também. E isso me deixou muito no clima da série. Essa foi uma daquelas séries que eu terminei de ver o episódio e meio que eu fiquei nela, na vida sim, real, sabe? Sim. Você entra muito acho no clima, né, cara? Sim, entra muito no clima, isso mesmo. Eu vi um episódio e eu ficava, cara... Será que meu irmão é um psicopata? Será que meu amigo é um psicopata? Entende? Eu fiquei refletindo muito sobre... acho que uma das únicas séries que fez isso comigo foi Black Mirror, Breaking Bad e Mindhunter. E eu acho que, cara, as pessoas elas tinham que levar mais esse tema a sério e não levar só como um hobby ou como brincadeira. Porque a gente vê muito que Hollywood, no geral, gosta muito do tema psicopatia e muitas vezes retrata como algo... Até que... Bom, por exemplo, o Charles Manson tem fãs. Ele tem realmente fãs que seguem ele a ponto de ter uma religião do Charles Manson. Uhum. E mesmo que eles são pessoas muito interessantes no sentido da mente dele ser algo que nos intriga, são pessoas ruins e que deveriam ser tratadas como tal, entende? E às vezes eu me sinto muito mal por ver que tem pessoas que realmente gostam dessas pessoas e colocam, sei lá, cara, um gif do Charles Manson, nossa, que legal. Eu não gosto de dizer que elas são pessoas ruins, eu acho que elas são pessoas que não têm, sei lá, talvez não tenham a condição de viver em sociedade. Porque assim, no ponto de vista deles, eles não são ruins, eles só não são bons. Eu acho que essa é a real. Eles são só, assim... eu já não sei, cara. Cara, eu lembro que eu vi uma história de uma menina, ficou bem famoso esse vídeo, que ela era pequena e acho que ela foi pra adoção porque os pais morreram, separaram e ela era estuprada, tipo, desde pequena e fizeram uma entrevista com ela e ela falou assim que queria matar o irmãozinho dela. É aquela que foi adotada por um padre, não é? Ou não, não sei se é de um padre ou... Sim. Acho que chama entrevista com um anjinho, alguma coisa assim. A Folha de um Anjo. Eu já assisti isso, cara. Vai estar no site. E ela se tratou e hoje em dia ela trabalha num tipo de ONG, alguma coisa pra cuidar de crianças que tenham tendências psicopatas, então... Eu acho que isso é se ela um se curou de... ou não, ela pode ter um pouco daquela coisa do bipolar ou do esquizofrênico. Então, tipo, ela consegue um problema. Isso aí. Tem um problema assim, ó. Porque assim, até que ponto uma pessoa dessas é tratável, sabe? Porque ela foi tratada na infância. Uma pessoa que tem infância e adolescência com esses problemas e nunca é tratada, será que tipo, isso é consolidado como permanente durante o início da vida adulta? Sacou? Então... Ah, tá. E também outra coisa, assim, até que ponto isso foi causado por situações que ela passou, como o estupro dela, todos os abusos que ela sofreu, e que ponto que isso acontece com pessoas assim, que simplesmente nasceram com tendência, sei lá, genética pra isso, sabe? Então assim, o que é tratável exatamente? Eu aprendi com House que as coisas nunca mudam e todo mundo mente. Ah, e que nunca é lupus. Não, e tem muitas pessoas que são super... São pessoas que, tipo, traem a mulher e que são pedófilos e tal. E se você fala com elas, no mesmo tipo do Edmund, assim, são pessoas... Que parecem agradáveis até. Que parecem agradáveis. Que dá pra conversar com ela. Então... Cara, e essa coisa da abertura, ela tem aquelas cenas alternando entre as cenas mostrando o radinho, o gravador deles, e cenas de uma pessoa morta. Cara, eu consegui entender isso como um modo deles manterem essa estranheza no espectador. Parecido com aquela coisa do gatinho, sabe? Uhum. Tipo, cara, você vai ver aqui, não vai ser legal. Se uma pessoa já é sensível, ela vai ver a abertura, ela já vai saber que aquilo ali não é pra ela, entende? Não consegui ter nenhuma teoria sobre isso aí, não. Tem que concordar com você dessa vez. Nunca... Cara, o Gabriel, ele tem uma coisa que ele não pode concordar. Ele tem que sempre manter o meio termo. Eu gosto de ser do contra, pô. Minha família fala muito isso, cara. Mas... Eu gosto de ser do contra. E eu gosto mesmo, é divertido. Exato. Polêmico. É que assim, eu não quero concordar, eu não quero concordar com os outros. Eu quero que os outros concordem comigo, entendeu? Uhum. Tá buscando aceitação, olha aí. Eu tô falando, mano. Tô falando que o Holden mexeu com a minha cabeça, velho. Essa série não me fez bem. Aliás, eu vi uma teoria de que aquela cena em que aparece a Wendy com o possível gatinho... namora muito com aquela coisa das crianças desenvolverem psicopatia matando animais ou sendo cruéis com animais, e que na segunda temporada vai aparecer um caso de uma criança que tá maltratando gatos e vai voltar nesse gato que tava comendo o salmãozinho lá dela. Então pode ser um cliffhanger pra próxima temporada e a Wendy se envolver mais com esse caso. Uhum. Porque ela ficou bem secundária, né? É uma personagem muito legal. Mas quando ela aparece, assim, ela é legal, mas o Bill e o Holden são mais. Uma coisa também é que, mais cinematograficamente falando, que eu gostei foi a direção de arte, que é toda a montagem do cenário e figurinos, tudo. Tudo me chamou muita atenção e eu gostei muito. E eu vi que muitas daquelas cenas de cidade, de lugares que eles estavam, era tudo CGI, velho. Era tudo feito no PC. Jura? Tudo drone, essa porra. E acho que eles colocaram na... Que eles colocaram na pro... Acho que eles colocaram na própria página do Facebook do Mindhunter a cena em um quadro verde pulando pra mesma cena deles andando de carro ou numa cidade, numa lanchonete. Cara, eu vou tentar achar isso, cara. E o que que você achou da trilha sonora? Cara, eu... Nossa! Quando tocou... Como é que chama? É Psycho Killer, do Talking Heads. É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. O único problema é que eu acabei lembrando do MC Gorilla, né? Porque ele fez um remix dessa música. Caraca, um remix bem triste, né? Um remix bem triste. É, como é que é? Fire Better vira pau nela, né? É um pouco triste. Acho que o diretor serviu pra mostrar que ele tava tão viciado e maluco com esse assunto de psicopatia que ele destruiu uma carreira, né? Mas ao mesmo tempo, cara, eu entendo o lado dele na questão do diretor, sabe? Porque eu acho que, cara, eu concordo, o diretor é muito, cara, aquele diretor é muito esquisito, cara. Exatamente, esquisito é a palavra que eu queria. Esquisito. Cara, mas ele não cometeu nenhum crime. Sim, cara, assim, se você é um diretor e um pai chega pra você e fala, ó, eu explicitamente não quero esse tipo de atitude comigo, com os meus filhos. Até que ponto tá certo você querer manter a atitude, sabe? Acho que assim, se ele não é Sim. Se ele não é. Se ele acredita realmente que não é nada demais, então não é nada demais parar com isso também. Porque ele não para, né? É por isso que eu achei tão estranho ele ser tão resistente a parar. Porque não é nada demais, cara. Você mesmo falou que não é nada demais. Então por que você não precisa parar? Então você não. Por que você não pode? É. Porque nada demais. Eu acho que é isso, cara. É, aliás, uma pergunta até que eu tenho é: até que ponto vocês acham que é certo a burocracia do FBI em cima de projetos como esse? Porque a gente vê que em muitos momentos eles acabam estagnados, né? Eles acabam ficando parados em um caso, algo do tipo, porque é muita burocracia. Tudo tem que ter um papel, um documento pra assinar e tudo. Assim, eu entendo porque eles estão lidando com algo muito. É, como se diz, sensível, né? Psicopatia e a mente das pessoas. Mas a gente consegue perceber bem que a burocracia não ajuda também nada. Cara, acho que assim, ao mesmo tempo que atrapalha, eu acho que é um mal necessário. Tá certo que burocracia em excesso é uma coisa ruim, mas eu acho que o tanto que tá retratado na série, eu acho que é o necessário, sacou? Porque se você deixa as coisas muito liberadas, vai ter alguém pra explorar isso de uma maneira nociva pro FBI, entendeu? Então, até porque eles são um órgão governamental, né, cara? Sim, não tem como dar muita liberdade para pro próprio governo ali. Vocês conseguiram entender quem que era aquele personagem misterioso que aparecia nas primeiras cenas e apareceu no final queimando aquelas folhas? Ah, ele claramente é um psicopata. Ponto A. Então, eu fui atrás e eu vi que aquele assassino realmente existe. Ele é o Dennis Rader, o BTK Killer, que ele é conhecido por... Ele matou 10 pessoas no condado de Sedgwick entre 1979 e 1991. E ele foi preso só em 2005. Caraca. Então é bem recente, né, cara? E aquelas cenas lá, é porque eles vão explorar esse cara na segunda temporada e ele vai ser tipo um vilão, entende? Um vilão principal, assim, uhum. Da segunda temporada. Sim. É, ele já demonstra que o cara é metódico, que tem problemas com controle, etc. É, todas essas cenas... Cara, olha isso. Eu não sei se todas as primeiras cenas são com ele, mas se ele matou 10 pessoas... São 10 episódios. E são 10 episódios, será que cada primeira cena é um momentinho um pouco antes dele matar alguém? Cara, eu acho possível. Ele pode ter matado aquele cara da Fidislante, pode ter matado a mulher dele com o nó da corda. É, sim. Cara, possível. Interessante, inclusive. De 0 a 5, o quê? Você vai dar pra Mindhunter? Então, vou dar 5 MC Gorillaz. Perdendo a linha na roda de funk ao som de Psycho Killers. Tá tocando na edição. Cara, sinceramente, foi a minha série favorita esse ano. Não tenho mais o que dizer. É isso aí, marcou demais esse ano essa série. Eu tô ansioso pra próxima temporada. Cara, eu também vou dar 5 estrelas. Então a média aqui vai ficar 5. Acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Foi. Não tenho certeza. Sempre tem alguém que dá um 4,5. Sempre tem um chato. No caso fui eu. Sempre tem um Gabriel. Não, mas a série é muito boa, cara. 5 fácil. Cara, eu tô muito viciado. Eu vou deixar outra dica aqui. Você vai estar na descrição, mas eu acho que se você não conhecer isso, não sei onde você tá vivendo, onde você tá morando, se você tá no interior também de São Paulo, mas choque de cultura, velho. Eu acho que Mindhunter é uma série mágica que fala de assuntos muito relevantes. Muito relevantes. Esse foi o episódio, muito obrigado. Que bom que você está até aqui, valeu. Uma boa noite e uma boa sorte. Me segure, editor. Pau, pau, pau, trigue, pau, pau nelas. Fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, fa, run, run, run, run, run, run, run away. Demamando eu. Oh, oh, oh. vem mamando eu. Sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.